lembro de quando eu era novo. Planejava dominar o mundo com o pessoal da creche. E mãe cortava meu cabelo. Ignorava qualquer senso de estética que eu poderia vir a ter. Não consigo dormir com tantos filmes passando. Se eu fecho os olhos, vejo infinitos momentos. Sempre voltando no tempo e mudando o futuro. Tentando me encaixar. Não pensava em qualidade. Eu só queria sal, açúcar e aromatizantes. Ei, soldadinho, tá perdidinho. O lance é inventar, fazer teu próprio rolimã. Não consigo dormir com tantos filmes passando. Se eu fecho os olhos, vejo.